deixa acontecer. Não me diga não, quero amanhecer preso em tuas mãos. Deixa eu te dizer que encontrei a paz.